Possibilidade de voar no Serra Vida 366? Negativo, número 2 na aproximação, mantenha a fechada. Afirmativo. Está confirmando após TAP, pode voar o Serra Vida 366? Afirma após TAP, autorizado voar o Serra Vida 366. Ok, obrigado, Sr. 3173. Lavado 73, decolo 27, chama o controle de frequência 1-1-9-8. Obrigado. Controle de Salvador, Federal 9973, boa noite. Boa noite, Federal 9973, contato radar decolagem, suba para nível de 3.60, saída São Rona. Para 3.60, São Rona, após 2.000 líder, Floriza? Obrigado. Quando líder, 9973, 3.60. Estão 3178, redução de velocidade 2009. 2009 para 3178. Um, 2970, solo 30, direito no 21, desse lado, armado o sol. 219977. Salvador, boa noite, Xené 6613, próximo ponte de espera pronto. Xené 6613 autorizado, aliás, decolar pistão 0, vento 180 graus, 0. Livre, aliás, decolar 6613. 178, autorizado o final do procedimento LS, WISC, pistão 0, desça para 2500 PS, o ajuste permanece na 017, reporte ponto estabilizado. Desce para 2500 PS, reportará instabilidade LS, WISC, pistão no 0, tá? 3173. Localizador é lá de uma vista, o 723. Plano 723, completinado o procedimento de Chanatô e na frequência 118 do sinal 95. Sinal 95, boa noite. Plano 31978, forma tráfego que procede, encontra-se a 10 milhas com grau de speed de 1970 em redução, Boeing 738, reduzindo a velocidade 1809. Reduzindo, ciente, confere 10 milhas, está 3178. Torre Salvador, boa noite, com 1723, agora uma milha para o Interserra. Torre 1723, continua, aproximação, aguarde utilização de pouso. Ciente, aguardando. Boa noite, Xanair 6313, decolou na Sambo 1. Xanair 6313, contato radar na decolagem, subiu para o nível de voo 360, saiu do Sambo 1. Sambo 1 no 360, 6313. 80 graus, reduzirei. Tem repouso, 723. Puxa, Xanair 6313, decola 34, controle 1 no 1908. Estabilizou ILS Whisky, pistão 0, 3178. 3178, complete o nosso procedimento ILS Whisky, chama a torre na frequência 18 do sinal 95. 1-1-8-9-5-3178, boa noite. Boa noite. 78, estabilizado ILS Whisky, pistão 0. 3178, continua a aproximação, vai ter o seu recurso. Aguarda essa 3178. Xanair 6212, aciona identificação, autorizada a chegada a Bomed 1, desça para o nível de voo 050, ajuste no 07. Xanair 6212, autorizado a ITAP. Horas 35, virou direita, chama 121, esse valor do som. Direita, 1219. Rio 5972, autorizado decolar, avião 1170 graus, 1219. Livre decolagem, 0 Rio 5972. Vendo autorização de pouso da 3178. Autorizado pouso agora, 3178. Vento 170 graus, 8 nés. Autorizado pouso, pista no zero, da 3178. 5972, recolho 37, controle 120, correção 119 de cima 8. 198, mil, 972. Tower 1-9-0, Bacero 8-4, approaching India. Roger, Bacero 8-4, number 2-4, take off, maintain holding point. Maintain holding point, Bacero 4. Houston, Space. 5-9-7-2, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, sede São Bono. 360, São Bono, Houston, 9-7-2. Azul 5001 autorizado, alinhar e manter a pista no zero. Alinhar e manter a pista no zero, Azul 5001. 9972. Autorizado, Leda, Rio 5972. A presente vento 5972, grato. Solos 3-9, de direita, chama 1-2-1, desse manual, chama. 2-1-9, boa 5001, autorizado para decolar pista no zero, vento 180 graus, 8 nós. Autorizado a decolagem, pista no zero, Azul 5001. Salvador, boa noite, Azul 49, 59, número 2, 4 próximo, pode ser. 6 capitais, 59, mantém a posição. Sim. Clear to line up and maintain runway 10. Amway, 0, passeio 8-4. Chanel 6313, chame centro Recife, na frequência 12835, alterna 1238. Recife 12835, 1238, boa noite. Boa noite. Decola aos 4-1, chama o controle, frequência 1 no lado de cima 8. 98-5001, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite. Azul 5001, passando 1000 pés, saída São Bruno. Azul 5001, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 320, sede São Bruno. Sobe 320, São Bruno, Azul 5001. Clear for takeoff to Windows 180, release Sarach. Take off, Azul 4959, autorizado alinhar e manter o pistão zero. Alô, Mateus, na Zero 49, você faz. Oi, Salvador, boa noite. Eu... 5964 Rio, vamos ter uma espera. Salvador, President 4, airborne at 43, call now 119, additional 8. 119-0584, thank you. E 5972, chame o centro resiste na frequência 128.35, alterna 123.8. 5972, chamará o centro resiste 128.35, alterna 123.8. Confirme? Sim, prefixo. Papá Romeu Alfa, Quebec Golfo. Change. Autorizado, aliás, e mantemos o zero. Azul 4959, decora os 4000, controle 1, 1, 1, 1, 1, 8. 19, 8, boa noite. Salve, Salvador, boa noite. Azul 4959, decolou 64. Azul 4959, contato radar na decolagem, via saída Coral 1, Bravo, submantém a nível de voo 140. 140 via, Coral no abraço, 4959. Salvador, Golfo 3, 4, você tem na instalação Bravo, autorizado, estamos chegando. Golfo 354, via chegada por meio de 1, desça para o nível de voo 080, ajuste na 097. Vem, autorizado por meio de via, por meio de 1, até o 080, no 017, com o ajuste Golfo 354. Bom, 4959 da Azul, pode voar direto com o Coral, senhor? Autorizado Coral, Azul 4959. Autorizado, obrigado. Salvador, Rafa, Brasil 84. Ok, o controle? Rafa, Brasil 84, requesting Lama, stop climbing level 350. Roger, stand by. Zero 4, climb maintain flight level 350. Level 350, obrigado, Europa 084. Azul 5001, chama o centro Recife em frequência 128, decimal 35, altena 123, decimal 8. 2835, 238, Azul 5001, obrigado, boa noite. Boa noite, bom dia. Azul 2774, obrigado, Helena, do Rio. Ali, mantém o nosso zero, 574. Tio 5974, decola os 50, chama o controle 119-18. 198, boa noite. Controle Salvador, boa noite, é o Rio 5974. Rio 5974, contato radar na decolagem, via saída Salvo 1, submantenha nível de voo 340. Via Salvo 1 para o 340, 5974. Estabilizado, Oceané 6212. Oceané 6212, complete final do procedimento, chame em torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, boa noite. Boa noite. Rio 5974, autorizado direto líder. Entra, 5974. Vamos ver. 5974, tráfego 2 horas, 1 ou 2 milhas, rumo sudoeste, Alfa Tango 72, passa nível de voo 060 em ascensão. 5974, ciente. Azul 2774, decola 52, chama o controle, 119-18. 198, Azul 2774. Cristiano 6212, autorizado, pouso, Cristiano 0, vento 180 graus, 89. 4000 a 160 na Coral, 1 no Alfa, 1 no Bravo, com essa. Azul 2774, contato radar na decolagem, via saída Coral 1 Bravo, submantenha nível de voo 160. Via Coral 1 Bravo, submantenha 160, Azul 2774. Alpha 084, call assistant 125.45, if unable 126.85. Secondary 25.45, unable, secondary 26.85, tonight at about 084. Good night. Para o nível de voo 050. Carregando para 050, Bruno 354. Xené 6212, seu solo 55, táxi à direita, chama 121, deixa eu falar o senhor. Bruno 354, desça para 2 mil pés sem restrições, ajuste no 017, autorizado, final do procedimento ILS X-Ray da pressão 10, é estabilizado. Sim, autorizado para 2 mil pés sem restrições, ajustado no 017, autorizado ILS X-Ray, reportaria estabilizado, está 10, Bruno 354. Rio 5974, chame o centro Recife, frequência 128.35, alterna 123.8. CH 12835, 1238, boa noite. Boa noite, bom voo. Obrigado. Gol no 354, com a pista vista. Gol no 354, completo o final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 1118, decimal 95. Procedimento legal 14-18-95, gol no 354. Salvador, Golo 354, passando esperto, tem a pista ali. 354 autorizado, pouso pistão no zero, vento 180 graus 89. 354 autorizado, pouso pistão no zero, Golo 354. Salvador, o azul 2713, nível de voo 160, posição Conde. Estimado em Salvador ao 0228. Azul 2713, contato radar, passa posição Conde, voo bom, para interceptar a chegada bom, reparte para a descida. Ajuste na 017. O azul 2713, frente, na voa para bom, na chegada, o ajuste no 017, azul 2713. Azul 4959, serviço radar encerrado, 62 milhas, oeste do VR de Salvador, mantém o nível de voo no 40, chama o controle de Ilhéus, frequência no 20.1. 201, boa noite. Boa noite. Uma 098, via chegada por médio 1, desça para o nível de voo 080, ajuste na 017. Desce por médio 1, via para o 080, meio 17098. O solo é 07-1219, agora o solo, boa noite. 219, boa. sinto autorizado, né, decolar 10, vento 180 graus, 8 anjos. Facilita, decola 012, chão 14, frequência 1, 1, 1, 9, 8. 9, 8 graus. Controle, boa noite, Papa, Papa, Lima, Fox, Vitor. Papa, Papa, Lima, Fox, Trot, Vitor, contatada na decolagem, via saída Argo 1, sube e mantenha nível de voo 430. Argo 1. Sobe para 430, Lima Fox Vitor. Pode ser uma prova mais direta. Bono 098, autorizado para o nível de voo 050. Essa 050, Bono 098. Azul 2774. Azul 2774, passa a posição coral, serviço encerrado, sube e mantém nível de voo 060. Chame o controle Iliel, frequência no 20 décima 1. Iliel, 20 vamos grato, boa noite. Boa noite, bom voo. Controle Salvador, 2703 para descida. Azul 2703, autorizado a descer para nível de voo 060. 060, azul 2703. São 3152, boa noite, via chegada Bomed 1, deixa para o nível de voo 070. Ajuste na 0137, posição. 070, 3152, via chegada. Zona 098, deixa para 2000 pés, ajustando 097, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray. Da pressão no zero, eu posso autorizar. 2000 pés, 27, eu posso autorizar o ILS X-Ray, não zero, vou no zero na vez. Azul 27, 1, 3, número 2 na aproximação, reduza para 2009. O 27, 1, 3, gente, fica como número 2, reduzindo para 2009. Papapá, Lima, Foxtrot, Vitor, chama o centro Recife, frequência 1260, alterna 128.8. 260, 1288, Lima, Foxtrot. Azul 27 no 3, autorizado a para 4, meu pés, sem restrições. Sente o azul 27 no 3, desce para 4, meu pés, sem restrições. O 52 pode voar, dona? 131 no 52, autorizado a ITAP, desça até o nível de voo 050. ITAP 050, 3152, obrigado. Cidade ALS 1098. 1098, complete o novo procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118.95. 1895, boa noite. Boa noite. 224 vai alinhar na primeira intersecção aqui. Cruzada, aliás, decolar, vento 1180 graus, ultralar, 224. Aliás, decolar, vento 224. Torre Salvador, gol 1098. 1098, continua. Aproximação, vai interrogação de pouso, bicho, zero. Azul 27 no 3, desça para 2000 pés, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray. Da pista no 0, é estabilizado. Sente o azul 27 no 3, descendo para 2000 pés, autorizado ILS X-Ray da pista 1-0. 8, autorizado pouso, pistão 0, vento 180 graus, 109. Pouso autorizado, pistão 0, voo 9098. Roxane Romeu 224, decola aos 22, controle 1, 1928. 1928, grato, bom trabalho, 6224. Salvador, boa noite, Roxane 6224 na saída, Conde. Tele 6224, contato radar na decolagem, via saída Conde, sub e mantém o nível de voo 190. Ele é Conde e 190-6224. Oceanero 6224 solicita o nível 250. Sim, chegou as coordenações com o centro Recife. Obrigado. São 31 no 52. Autorizado descer para 3, meu pé sem restrições. Permaneça ajuste. Desde o pé sem restrições, o 3152. Chanel 6224, sub mantém a nível de voo 250. Autorizado 6224. Confirmando 2000 pés ou 3000? Autorizado agora 2000 pés, são 3152. Autorizado final do procedimento LS-X-Way. Capitão no zero, reporte estabilizado, são 3152. 2000 pés autorizado LS, reporte estabilizado, 3152. Azul 27 no 3, estabilizado. Afirmativo, estabilizado, IRS, X-Ray, pistão 0. Complete final do procedimento, chame o teu Salvador, frequência 118.95, Azul 27 no 3. 1895, Azul 27 no 3. Foi Salvador, Azul 27 no 3, sinal IRS, X-Ray, pistão 0. Azul 27 no 3, permanece na escuta do controle, Salvador, chame torre. Estou em Salvador, o Azul 2713, final, baixada de travado, ILS X-Ray, pistão no zero. Azul 2713, autorizado para o pistão zero, vento 180 graus, 8 7, o 2713, livre pouso.